Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar as crianças. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esses pequeninos que crescem na presença do Senhor, que crescem sendo orientados no teu caminho, que crescem sendo abençoados por seus pais, que crescem, Deus, vendo o que do Senhor os seus pais lhes traz de exemplo. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor os livre do mal, que em nome de Jesus eles aborreçam o mundo, mas amem os perdidos, que eles aborreçam o pecado, mas amem o pecador, que trabalhem em favor do teu reino desde já, Senhor, porque não são a futura igreja, mas uma igreja que já existe. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando minha esposa, dando a ela uma porção dobrada daquilo que o Senhor tem preparado para nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha para o lado ou para trás, vê se tem alguém que você não conhece, que está nos visitando. Diz para ele aí, seja bem-vindo em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. E todos que estão presentes... Marcos, opa, Marcos, ó. Corrige aí, Renato, por favor. Marcos. Glória a Deus. Irmãos, nosso pastor está ministrando em outro arraial, amém? Que a igreja é uma só. Mas nós que estamos aqui, estamos para receber do Senhor aquilo que Ele tem preparado para nós, amém? Então, preste atenção para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Esta e outras ministrações podem ser ouvidas novamente no site www.vidanovaitabuna.com.br, ok? E hoje, só para registro, são 28 de maio de 2017. Vamos abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 1, por favor. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 19. Tiago 1, 19. Diz assim a palavra do Senhor: Sabei isto, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas o executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Deus, em nome de Jesus, como o Senhor tem falado já conosco essa noite, continua falando para a glória do teu nome que é santo, Pai. Amém. Há um ditado popular que diz que querer é poder. Quantos já ouviram isso? Amém. Certa feita, eu ouvindo um consultor, um palestrante, ele citou esse ditado e lançou isso para a plateia. Querer é? E a plateia uníssona respondia: poder. Querer é? Poder. Mais uma vez, querer é? Poder. E aí o palestrante virou para a plateia, sem nenhuma reserva, e disse: vocês estão todos errados. Querer não é poder. Fazer é poder. Porque quem pode, faz. A prova que eu dou de que eu posso fazer é fazer. E eu parei para pensar a respeito daquilo. E quando eu olhei para a Bíblia, eu encontrei o que já estava óbvio lá, né? Mas às vezes a gente tem aquele: oh! O Senhor nos despertando para essa realidade. E quando a gente olha para Deus, irmãos, o que a gente vê é um fazer é poder. Vamos lá? No princípio, quis Deus que o céu e a terra existissem. Não. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus quis um povo separado, um povo chamado pelo seu nome. Não. Deus separou um povo a partir de um homem. Eu me recordo também, é um jargão popular em palestras de motivação, coisas do tipo, dizer: pega um saco cheio de sementes e diz: o que vocês veem? Um saco cheio de sementes. Um saco cheio de sementes. Sementes de milho ou qualquer coisa do tipo. E aí o palestrante diz: eu vejo uma floresta. Deus olhava para Abraão e não via apenas um homem. Ele via grandes nações. Porque em ti serão benditas todas as nações da terra. Nós servimos, irmãos, a um Deus que age. Amém? É por isso que quando João começa a escrever o Evangelho, ele diz: no princípio era o Verbo. Muito bem, vamos para a língua portuguesa. Qual é a utilidade do verbo numa oração? Porque, detalhe linguístico, uma Oração sem verbo não é uma oração, é uma frase. Então, qual é a função do verbo na oração? Ela indica a ação do sujeito. No princípio era ação. Ah, o verbo era a palavra. Sim, qual palavra? Haja. Haja luz e houve luz. O verbo estava no princípio com Deus e o verbo era Deus. João continua escrevendo. E no capítulo 3, no verso 16, se não um dos, talvez o mais conhecido versículo bíblico, João diz, transcrevendo as palavras de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu, ele agiu, ele fez alguma coisa, como ele sempre faz, parafraseando Tales. Quando Jesus, em um determinado momento, irmãos, passando, e os fariseus estavam sempre observando o que Jesus fazia, ele faz algumas coisas que aos olhos dos fariseus não era lícito fazer ao sábado, e os fariseus vêm criticá-lo dizendo, você está pecando, você está trabalhando no sábado, você está fazendo o que não é lícito fazer. Jesus respondeu dizendo, meu pai trabalha até agora e eu também. Eu não criei o homem por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. E se vocês querem saber, quem está falando com vocês é Senhor do sábado. Então, fica quieto que eu faço o que eu quiser, na hora que eu quiser, quando eu quiser. Sabe por quê? Porque fazer é poder. E eu dou provas de que posso fazendo. Por isso está escrito, irmãos, nos evangelhos, que se fôssemos escrever livros narrando todas as coisas que Jesus fez, nem mesmo a terra caberia de tantos que seriam. Quantos servem ao Deus que faz? Como Deus faz? De todas as formas possíveis, imagináveis e inimagináveis. Ele faz falando. Ele faz mandando fazer. Ele faz com as próprias mãos. Está escrito em Gênesis capítulo 1 em diante, versículo 1 em diante, e Deus foi dizendo, haja luz e houve luz, haja porção da terra seca, haja o firmamento, haja separação entre águas e águas, haja gramíneas, haja animais que encham os mares, haja luminares, haja luz, haja terras e, terra e céus, haja, e num determinado momento do sexto dia, o Senhor para tudo e diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E a Bíblia diz, tomou o Senhor Deus do pó da terra com as mãos. Em outro momento, quando Deus está com Moisés, ou Moisés está com Deus no monte Sinai, ele mesmo, pelas suas próprias mãos, escreve nas tábuas da lei. Mas às vezes, irmãos, como aquele centurião cheio de fé chegou diante de Jesus e disse, Senhor, meu servo está morrendo. Jesus chega para ele e diz, vamos lá resolver o problema. Ele diz, não, pelo amor de Deus, não vá não. Eu sou indigno, você não vai na minha casa não, Senhor. Basta que o Senhor dê uma palavra e os teus anjos vão fazer o que tem que fazer. Porque eu também sou um homem de autoridade e sou sujeito à autoridade. Eu mando fazer e fazem. E quando me mandam fazer, eu também faço. Jesus se surpreende com aquela fé, irmãos, e diz que seja feito conforme a sua fé. Os anjos foram e fizeram o trabalho, porque Jesus mandou fazer. O escritor de Hebreus diz que o Senhor sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Servimos a um Deus que faz, um Deus que age, um Deus que se movimenta. É por isso que Tiago, quando escreve, muito resumidamente, aos irmãos da dispersão, como o pastor Tiago muitas vezes já nos instruiu aqui, uma cartinha que tinha que ser fácil de ser escondida, levada rápida, mas levando o conteúdo suficiente e necessário para uma vida cristã, ele nos chama a atenção para o texto que nós acabamos de ler. E eu queria voltar para ele. Tiago, capítulo 1, versículo 19 em diante. Coloca no... Tiago, capítulo 1, versículo 19 em diante, diz assim: saibam isso, meus irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Para aqui um minutinho. Às vezes, irmãos, nós, semelhantemente ao nosso Deus, queremos agir. Ok? Há um interesse, eu acho que há de eterno, mas principalmente nos nossos dias, por conta do capitalismo, de entender o comportamento humano, para que seja possível tirar o máximo desse comportamento, para que os donos do capital sejam capazes de cada vez mais ganhar mais, pagando menos. Então, o interesse de uma indústria é que os seus funcionários produzam cada vez mais, com menos e melhor. De maneira que o comportamento humano hoje está dividido em quatro grandes áreas. Existem pessoas que são chamadas de executoras, outras que são chamadas de comunicadoras, outras que são chamadas de planejadoras, e outras que são chamadas de analistas. Então, existem aqueles que são como um rolo compressor. Você diz assim: olha, eu preciso abrir uma estrada de Itabuna até Ilhéus. E antes que você termine de dizer exatamente que parte de Ilhéus, o rolo saiu, abrindo estrada, mata adentro. Esses são os executores. Os comunicadores são aqueles que vão sair dizendo: gente, vamos abrir uma estrada de Itabuna para Ilhéus, atenção, atenção, venha, venha participar desse local, vamos participar dessa grande obra, aqui você vai ter oportunidades mil e coisa e tal. Os planejadores são aqueles que dirão assim: pessoal, vamos abrir uma estrada de Itabuna para Ilhéus, é importante separar recursos, mão de obra, alimentação, entender qual é o melhor local para passar, saber se isso trará algum impacto ambiental. Os analistas dirão: olha, isso aqui deve ser feito dessa. Cansou? Mais um minutinho. Dessa. Depois que nós fizermos assim, vamos encontrar esse resultado, esse. Cansou? Espera aí. Esse. Tiago fala: olha, irmãos, sejam tardios no falar. É para agir, irmãos, mas calma. Ouça primeiro. Quando ouvir o que está sendo dito, calma, não se irrite. Porque quando você parar para ouvir, se você se irritar e irado for agir, você não vai produzir a justiça de Deus. Amém, irmãos. Está dando para entender, em nome de Jesus. Como o pastor Tiago diz: estão comigo? Diz amém. Glória a Deus. Servimos a um Deus que age, irmãos, mas o Senhor sabe agir. Versículo 21. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Calma, vai agir? É preciso estar pronto para agir. Não adianta querer sair por aí agindo, fazendo e acontecendo de qualquer maneira, se o que precisa ser consertado não tivesse sido consertado. Não adianta querer sair pregando o evangelho cometendo um monte de pecado. Entende, irmão? É preciso se despojar da imundice. É preciso se separar de todo vestígio. Irmãos, quem aqui já assistiu o CSI? Miami, ou Chicago, ou New York PD. Quem já assistiu deve entender o que quer dizer vestígio. Na cena do crime, irmãos, o perito, lá ali, ó, aquela caricatura, né, de Sherlock Holmes com a lupa gigante. No CSI, não, o pessoal joga uma luz escura e borrifa um material lá, e o que é sangue aparece e fica brilhando. Vestígio, irmão, é aquilo que, para se perceber, para se descobrir, você tem que olhar muito minuciosamente, com muito cuidado. Então, Tiago não está falando só de você tirar o que é evidente, mas ir nos mínimos detalhes. Amém, irmãos? Deus tem nos chamado a uma vida de ação no seu reino, mas não é uma ação de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito. Temos que agir. Essa limpeza não pode nos paralisar. A gente não pode ficar rodando, gravitando em torno do nosso umbigo, como se a vida cristã dissesse respeito única e exclusivamente ao despojamento dos nossos pecados. Não. Existe uma diferença cirúrgica entre fugir do pecado e correr para Deus. Se eu me afasto do pecado, o meu foco está no pecado. Se eu correr da mesa de som tentando me afastar, irmãos, eu tropeço em alguma coisa, em algum momento. Mas, se eu olho para o Senhor e corro para Ele, eu, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Amém, irmãos? Eu olho para Deus, eu escolho Deus. Se tiver alguma coisa no meu caminho me atrapalhando, eu estou vendo, porque eu estou focado nesse caminho. Eu me desvio disso. É diferente de ficar, não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar. Uma hora tropeça e cai. Despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Irmãos, às vezes dói. Não tem jeito. Às vezes dói. E quando dói, irmãos, a tendência nossa é fugir. Quando bota a mão no fogo e queima, o que é que a gente faz? Tira a mão. Quando tem um furúnculo e vai no médico, doutor, olha, chega a baba, né? Tem uns que... Vem cá, deixa eu apertar. Mas dói, não quer. Mas tem que tirar. O que é que nós não temos deixado o Espírito Santo tirar? Tem que ter alguma coisa, senão o Senhor não estaria falando isso para a gente hoje. Se é que nós cremos que é o Senhor que está falando. Amém, irmãos? Amém. Tem que receber com mansidão, porque é essa palavra que vai salvar nossas almas. Certa feita Jesus estava pregando e no meio da pregação dele ele disse: olha, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse terá a vida eterna. Porque Moisés não deu o pão que desceu do céu. O pão que Moisés deu, os nossos antepassados comeram e morreram. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Quem estava ouvindo disse: rapaz, esse discurso aí não dá para ouvir não. Dura esse discurso, quem poderá ouvir? Que conversa de doido é essa de comer a carne do cara e beber o sangue dele? Sai de mim, rapaz. Pega esse discurso, irmãos, vocês vão ver que Jesus não está dando aquela paulada, como a gente costuma dizer, não. É porque é um discurso meio... que conversa estranha. E o pessoal, vai embora. Jesus vira para os discípulos, sem nenhum medo, sarado como ele sempre foi e é, e diz assim: e vocês vão querer ir também? Imagina o Pedro olhando um para os outros assim, dizendo: Senhor, nós vamos para onde se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Pode ser esquisito como for, pode ser duro como for, pode ser estranho como for, mas irmãos, essa é a palavra que salva as nossas almas. Mas Senhor, como é que eu vou viver isso no trabalho? É assim para te salvar? É assim para me salvar? Por mais indigesto que possa parecer. Versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Irmãos, que verdade indigesta. Parece chá de boldo, daquele boldo brabo. Hein, Roberto? Esses dias lá no trabalho eu estava com uma indigestão horrorosa, e aí um irmão que trabalha lá fez um chá de boldo, eu disse: em nome de Jesus, não me ofereça isso não. Deixa eu curtir minha indigestão, eu não consigo colocar para fora, eu passo 2-3 dias ali, ó irmãos, ruim. Aí ele disse assim: meu irmão, tome em nome de Jesus. Eu falei: rapaz, deixa eu lhe contar um mistério. A última vez que eu tentei tomar um chá de boldo, travou aqui, ó. Eu tentava engolir, a garganta não queria, não aceito, não quero, não gosto, e eu tive que botar para fora. Mas aquele último chá que eu tinha tomado era um chá de um tal de boldo brabo, boldo macho, um negócio assim, irmãos. Era ruim! Até eu não podia mais. O que ele me deu, não. Tinha gosto de nada. Cadê Daniel? Daniel estava aqui. Hein, Mar? Dê testemunho aí. Dan, toma um chá de boldo no lugar de água. Aquele rapaz, ele tem um mistério com Deus. Um dia eu vou entender. Mas aquele estava, sabe? Deu e me ajudou. Mas qual é o remédio que não costuma ser indigesto, irmãos? Esse dia eu estava lembrando, não lembro com quem foi. Na minha época, Mertiolate parecia que vinha da... debaixo da terra, não vinha do céu não, vinha de baixo, ardia virado num raio, ô miserável lazarento. Mas hoje não, o pessoal está dando um jeitinho, e às vezes na igreja, às vezes a gente vem querendo, ô Deus, dê um jeitinho aí, faz esse mertiolate virar mercúrio. Não vai, irmãos, vai arder, vai doer, mas vai sarar. Não adianta chegar aqui na igreja e escutar e dizer: aleluia, Senhor, glória a Deus, amém, mistério, domingo que vem eu aprendo mais, e passo o resto da semana fazendo nada. Está se enganando, estou me enganando. Olha no espelho, nossa, Juliano, o janeiro estão pesando para você, meu filho. Aí faz a barba para ficar mais novinho. Sim, mas tem um negócio, uma marca no meu rosto, fica de que lado? Não lembro. Rapaz, olhei no espelho neste instante, mas não lembro. Ser crente, peraí, ai meu Deus, aqui agora nessa hora era para eu responder o que mesmo? Peraí, meu patrão me perguntou se eu posso dizer que ele não estava. Ele não está, eu respondo o quê? Como foi mesmo que o pastor falou naquele domingo há 15 dias atrás? Não vive, esquece, irmãos, Dentro da cabeça da gente tem uma máquina que funciona por repetição, ó. Quanto mais eu faço, mais eu faço. Quanto mais eu faço, mais eu faço. Quanto mais eu falo, mais eu falo. Quanto mais eu vivo, mais eu vivo. Mas se eu só ouço no domingo à noite e tchau, domingo à noite que vem, por uma hora, eu escuto de novo, a gente vai esquecer, irmãos. E a Bíblia diz que esse tipo de prática cristã é um engano. Não dá para viver esse engano, irmãos. Não dá. É preciso praticar. Chega, acabou. Versículo 25. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei dá? A lei dá? A lei dá? Como é antagônico, né, o discurso do mundo, irmãos, de que crente é um bicho bitolado, que crente não pode isso, que crente não pode aquilo, ser crente para quê se você não pode sair no final de semana, ser crente para quê se você não pode ir num bar, ser crente para quê se você não pode farrear, ser crente para quê se não isso, se não aquilo outro. O mundo que pensa que sabe, que pensa que conhece, que pensa que enxerga, olha para nós e nos vê como alienados. É como um tatu que dentro do buraco olha para o céu e diz assim, nossa, que céu grandão. Aí de repente um pássaro passa naquele campozinho reduzido de visão do tatu, ele vê e de repente não vê mais e diz, vixe, morreu, sumiu, não existe mais. E o pássaro está de lá de cima, vendo todo o horizonte e olhando para baixo e dizendo, ô, tatu, você não sabe de nada. Essa é a diferença entre nós e o mundo. O mundo pensa ser livre e nos vê como prisioneiros, ainda que sejamos prisioneiros de Cristo. Mas a liberdade nós é que vivemos. Somos nós que experimentamos. Deus abençoe só. Tenha sempre seus pais para te amarem e os anjos do Senhor para te servirem. Essa lei da liberdade. Irmãos, enquanto eu falo, o Espírito te lembra as áreas de sua vida em que isso tem acontecido e em que isso tem deixado de acontecer. Mas nós pregamos pela fé, crendo que o mesmo Deus que fala conosco também nos dá o poder para viver. Esse poder fica latente, esperando, aguardando, na expectativa de que nós entremos em ação, como Deus. Haja, façamos, dê, tome de volta. Anuncie, sirva. Porque, irmãos, a Bíblia nos tem uma promessa maravilhosa, é uma certeza. Efésios capítulo 1, versículo 3, se não me falha a memória, porque o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós já temos essas bênçãos. Isso já está disponível para nós. Só que não está aqui nesse mundo natural. Está nas regiões celestiais. E nós, pela fé, devemos ir nesses lugares celestiais, nos apropriar dessas bênçãos espirituais com as quais Deus já nos abençoou. A pergunta é, como eu faço para ir lá tomar posse disso? Praticando a palavra do Deus vivo. Vir ao culto geral, a comunhão geral, faz parte da vida cristã. mas não é ela toda. Ir ao núcleo faz parte da vida cristã, mas não é ela toda. Toda a vida cristã é o evangelho todo, para todos os homens e para o homem todo. Continuando o versículo 25. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, esquecido ou negligente, mas um executor da obra, um operoso praticante, este será bem-sucedido em tudo que empreender, ou bem-aventurado no que fizer. Primeiro, irmãos, tem que perseverar. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido, diz o apóstolo Paulo. Não adianta, irmãos, a gente preparar a terra, a gente lançar a semente, a gente jogar terra sobre a semente, a gente regar no primeiro dia, regar no segundo dia, regar no terceiro dia, regar no quarto dia, e dizer, ah, não está nascendo, e parar. Tem que perseverar, porque Paulo diz aos Coríntios, porque um planta, o outro rega, Deus dá o, só que tem que perseverar em regar, tem que regar, lá no trabalho, irmãos, eu estou nessa perseverança, falando do evangelho, convidando as pessoas, procurando agir de forma mais conforme com aquilo que o Senhor nos ensina a agir. Quem vai dar o crescimento? Deus. Quem é que acrescenta à igreja todos os dias aqueles que hão de ser salvos? Deus. Tem uma parábola em que o Senhor manda um homem empurrar uma pedra gigante. A pedra devia ter umas 10 toneladas. E aquele homem prontamente atende ao Senhor e empurra. E passa dia e noite, chuva e sol, frio e calor, empurrando a pedra, empurrando, passa dias empurrando. Até que um belo dia ele para cansado e diz, Senhor, eu desisto. E o Senhor lhe pergunta, desistiu por quê? E ele diz, ah, Senhor, tem dias que eu empurro essa pedra, tanto de dia quanto de noite, eu não durmo sem parar, tanto no sol quanto na chuva, no frio e no calor, mas até hoje, Senhor, eu não consegui fazer essa pedra sair do lugar. E Deus vira para ele e diz, meu filho, quando foi que eu te mandei mover a pedra? Eu só mandei você empurrar. Às vezes, irmãos, a nossa frustração está em não ver acontecer aquilo que cabe a Deus fazer acontecer e não a nós. Pastor Tiago recentemente falou algo aqui que me chamou muita atenção e disse, olha, devemos orar como se tudo dependesse de Deus e agir como se tudo dependesse de nós. A gente já falou aqui sobre como começar a agir. Primeiro é preciso se limpar, se preparar. Um soldado, antes de ir para a batalha, irmãos, ele se arma. Ele veste a armadura dele, ele pega a sua espada, ele se prepara, se arregimenta e vai. Ele não simplesmente vai. E é isso que a gente precisa fazer. Mas uma vez arregimentados, precisamos ir. Amém? Sabendo qual é o nosso papel. E devemos procurá-lo com afinco. Para encerrar, versículos 26 e 27. Aqui Tiago traz a aplicação na vida devocional, na vida cristã, na vida religiosa. E diz, Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. Em outras palavras, não é o discurso de crente que nos faz crente. Quando ele diz, olha, se alguém julga ser religioso, não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, Tiago está falando, não adianta, Juliano, você assumir esse lugar do púlpito e começar a falar como crente, se você não age como crente. Essa sua religião, essa sua proposta de religar, é vã. É inútil. Se você pega o conhecimento que você tem e usa ele só para dar estudo bíblico, só para ficar escrevendo num blog na internet, mas na hora do vamos ver de fato, quando um necessitado bate a sua porta, você vira o rosto. Quando o pecado bate a porta, como bateu no coração de Caim, Deus disse, olha, ele vai bater, mas você deve dominar. Se você cede a esse pecado intencionalmente, frequentemente, como uma iniquidade, então esse discurso é vão, é inútil, porque, irmãos, temos jogado fora a possibilidade de sermos a única Bíblia que muitas pessoas leem, o único Cristo que muitas pessoas conhecem, ou poderiam conhecer. Versículo 27. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. É como se Tiago estivesse dizendo assim, hashtag fica a dica. Quer ser crente de verdade? Cuida de quem precisa. Cuida dos necessitados. Isso aqui foi uma luz, inclusive, que Deus usou o Patrick para trazer à minha mente, que eu nunca tinha pensado nisso. Eu sempre ficava preso, analista, viu, irmãos? Preso ao ipsiliter, ao que está escrito. Cuide dos órfãos e das viúvas. Órfão e viúva, no contexto de Israel antigo, irmãos, eram os necessitados. São aquelas pessoas que não são capazes de prover seu próprio sustento. Vida Nova tem participado como um corpo da assistência ao orfanato. Hã? SOS Criança. Mensalmente nós temos colaborado. Glória a Deus por isso. E o que mais? Dá para ir além, irmão? É você que vai saber no seu dia a dia com as oportunidades que o Senhor te dá. Sou eu que sei com as oportunidades que o Senhor me dá. Temos trabalhado pelo reino? Temos. Glória a Deus por isso. Dá para ir além? Se puder, vamos em nome de Jesus. Andamos uma milha? Andamos. Vamos à segunda. Dê a quem lhe pedir. Não corra do que quiser emprestado. Se alguém lhe ferir uma face, ofereça a outra. Ame os que vos odeiam. Fale bem daqueles que dizem mal ao seu respeito. Bota brasa na cabeça do sujeito. Uma hora ele vai se dar conta, ou ela vai se dar conta, de que tem uma coisa diferente. Não tem condições, meu Deus. Tanto que eu faço para perturbar a vida dessa criatura, e ela só me abençoa, e ela só me faz bem. Irmãos, a gente não precisa necessariamente colher. Um planta, o outro rega, é Deus que dá o crescimento. Jesus falou para os discípulos, eu tenho chamado vocês para colherem onde vocês não plantaram. Deus me deu a grata satisfação de encontrar pessoas para as quais eu preguei o Evangelho, e anos depois se converteram, e elas me disseram, Juliano, aquilo que você me falou ficou guardado. Às vezes foi um simples, e eu estou falando isso porque de fato aconteceu, Jesus te ama. E anos depois, um frentista do posto me encontra e diz assim, olha, você lembra 3 anos atrás, quando você falou para mim, Jesus te ama no posto? Rapaz, me perdoe, não lembro não. Pois é, você falou, não é você, irmão de Karina? Assim, tal. Eu disse, sou eu. Disse, pois é. Depois daquele dia, quando encerrou o trabalho, eu fui para a igreja, no meu bairro, e lá eu me entreguei ao Senhor. E tem 3 anos que eu estou na presença do Senhor. Porque quem dá o crescimento é Deus. Porque Deus está mandando a gente empurrar a pedra. Se ela vai mexer ou não, é com Jeová, irmãos. O que a gente precisa é cumprir o que a palavra diz. Pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Amém? Que o Senhor nos leve hoje para casa, irmãos, com essa necessidade insaciável de agir, em nome de Jesus. Se já temos agido, um pouco mais. Amém? Certa feita perguntaram para um ricaço aí, eu não sei se foi um sheik, se foi um grande investidor da Bolsa de Valores, eu não sei o que é que foi, não. Só sei que perguntaram para ele quanto de dinheiro é suficiente para satisfazer um homem, e ele respondeu, um pouco mais. Que seja essa a resposta da igreja, quando questionada, quantas vidas são suficientes para satisfazer um evangelista, um pouco mais. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Fecha os olhos, vamos orar em nome de Jesus. Santo Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor de muitas maneiras e de diversas formas tem falado aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito nos lembre e que, ao nos lembrar, nos impulsione à ação. Que haja em nós o compromisso de agir segundo aquilo que o Senhor nos mostrar. Para que o nome do Senhor seja glorificado nos seus filhos, em nós, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor nos livre do mal. Lembra de que o Senhor mesmo, Jesus, orou assim por nós. Pai, atendendo a oração do Senhor, nos livra do mal, em nome de Jesus, como o Senhor tem sempre feito. Mas também, Senhor, nos impulsiona a cumprir com o ide que o Senhor nos deixou. Precisamos, Deus, ser verdadeiros discípulos do Senhor, que agem conforme a tua vontade, que fazem novos discípulos, os ensinando a guardar todas as coisas que o Senhor tem ordenado. E são estas coisas que o Senhor tem ordenado, Pai. Que nos amemos uns aos outros, que estendamos a nossa mão ao necessitado, que tenhamos disposição de amar aqueles que nos odeiam, que tenhamos disposição de servir mais do que temos sido solicitados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, durante a semana, na segunda-feira, núcleo na casa de Raquel Jackson, essa semana, Patrick, amém? 19h30, terça-feira, 19h30 também, o núcleo na casa de Edna Chateau. E na quarta-feira, é 19h30 também lá, Lucas? Na casa de nossa irmã Angelita. Na quinta-feira teremos o Talmidim. E, querendo Deus em nome de Jesus, semana que vem, no domingo, às 17 horas, o pastor vai estar dando sequência ao estudo que começou hoje sobre a família. Amém? Vamos ficar de pé para nós encerrarmos.